o que faço pra te esquecer. Tudo que vejo ruim pra você. 5 da manhã, tento te esquecer. A cada segundo só vejo você. Não sei mais o que fazer pra te esquecer.